Edson Franck Gravações. O som de Mosqueiro agora é Premier Prime. Através desse novo universo, surgiu o novo Premier Prime. O som de Mosqueiro vem se identificando cada vez mais com a tecnologia. Alô, seguidores! Um novo pensamento e uma nova tendência. Uma estrutura pioneira, com apenas um objetivo: colocar você, seguidor, em primeiro lugar. Chegamos! Premier Prime. Premier Prime. Sejam todos bem-vindos ao Premier. Sejam todos bem-vindos ao Premier. O bem-vindos ao maior show! O maior show audiovisual da Ilha de Mosqueiro! Esse é o Prime! De volta em Santa Bárbara para essa galera maravilhosa, linda! Que a gente tem um carinho muito grande! Obrigado, equipes! Obrigado, fã-clubes! Obrigado, seguidores! O Prime chegou! Tu gosta, não gosta? Quando eu fico hoje eu não vou te machucar, tá, tá. Só vou te arrastar porque que vou te botar pra mamar. E dali no batidão. E vai liberando assim, DJ Iago. Iago, uma minha linda, que mora aqui no lado. Tá cheia de papi no WhatsApp. Chocolate. Um gostosão, louco sedutor. Foi por isso que eu... Enlouquece! Parceiro Tchumica, tomando todas. E aí, Tchumica, esse tem moral. É da família, garoto. Robinho Light, o homem da Saveiro, da área. As meninas, o que legal. A novinha linda, que mora aqui no lado. Família, os escoltados. Família, todo mundo aqui, frente a frente, com o som de Mosqueiro. Obrigado, meus escoltados. Parceiro Marcelo, e aí Marcelo? Fala Júlio, Brasil, garoto! A Gerlene lá de Macapá, tá por aqui com a gente, obrigado também, Titi! Tá todo mundo endoidando, bora endoidar, vai, vai, vai! Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar! Vambora! Bora endoidar, vambora! Bora endoidar, vambora! Bora endoidar, vambora! Bora endoidar, vambora! Endoida tudo! Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando! Sabe o Souza, o Alisson Silva, o Jonas, o Rafael, o Datinho Pérez, o Léo das Trigas e o Bruninho. Olha o peixe, papai. Olha o peixe, meu bolso tá um aqua. Vai meu brabe, doida tudo, vai, chegamos na cidade que a gente tava louco, que é Santa Bárbara, pra ir doidar quem tá solteiro, dá-lhe na palma da mão. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, e dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, e dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vai, meu Prime. Mega Sonzão Premier. E manda! Júlio Digital. Amigo particular DJ Carlinho, tá na área junto com o DJ Matheus. O bandido Neto com o Big Show. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E dá-lhe a salva. Bora, chocolate, vai. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe chocolate do Gol Pressão. Alô, tio Biga. Primeiramente, quem é do Pai Sandu? Joga a mãozinha pra cima. Quem é do Papão? E dá-lhe na palma da mão. Palma da mão. Torcida do Papão vai batendo na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Torcida do Lombo, vai! Jalene que tá comandando hoje mesmo é a torcida do Corinthians. O Corinthians ganhou do Palmeiras de 2 a 0. É, meu irmão. Quem é do Corinthians, joga a mão pra cima aí que eu quero ver. Vai! E dá-lhe na palma, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma. Chega, mano! Chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Prime chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Alô, Mataquinha do Sonzão de mosqueiro. O Premier chegou! Obrigado, famílias escoltadas. Também tá todo mundo por aqui com a gente. Alô, Robinho Light, da Saveiro, o Mataquinho do Pantanal de Mosqueiro tá ali com a gente. Para o bandido. Vai, Robinho. Júlio Brasil, Júlio, obrigado do Gil. Tá ali, tá pra toda a galera. Alô, GG. Lucas Incomparável da Saberão Red também tá aqui na área com a gente. E aí, Lucas? DJ dia 10 estamos na área com o Saveiro Red. Aqui no Luciano! Júnior! Saca, taca, taca! Eu tô de rock. E aí, maninho Paulo, como é que tá por aí, garoto? Ela é Thiago, que é do clube do Remo, põe a mão pra cima. E quem é do Remo, bota o bracinho pra cima. Quem é do Leão, joga a mãozinha e bate bem forte na palma da mão. Tchau! Do Remo, faz barulho, barulho. E quem é do Paixandu, quem é do Bicola? Bota o bracinho pro céu, quem é Bicola? Vai, DJ! Vai, DJ. Libera! Olha, Paulo, eu vou logo anunciar em primeira mão que no próximo domingo que vem tem o Premier Prime, o Ouro Negro, juntinhos! Aqui no Luciano's Clube, pra essa galera linda de Santa Bárbara. Próximo domingo, Premier e Ouro Negro. Aqui no Luciano's Clube, tá toda a galera convidado. Obrigado, meus canalhos. Por aqui com a gente, os escoltados. Tá todo mundo bebendo todas e mais alguma, garoto. Chocolate. YouTube, quem tá? É igual pressão! Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, rebolando, vai, vai rebolando, rebolando, rebolando, vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Júnior Pressão. E detalhado, tá chegando o aniversário do meu aniversário do Júnior Pressão. E por sinal, próximo sábado vamos estar em Santa Isabel, lá no Boate Bredock Mix, Saveiro Red, Iago Mix do Premier, aniversário do Júnior Pressão. E domingo toca da Gutia, garoto. Gigalinho Pressão, o DJ Matheus, DJ Timão, Jesse Lima, Bete Lima. Processo, processo. Alô, Bete! Bora, GG! Léo Primeiro. E a primeira não, agora é Lozinho. DJ Lucas Incomparável também tá na área, bora, Lucas! A gente quer claro agradecer ao quarteto fantástico lá de Mosqueiro, galera que por sinal arrebenta na região. Parabéns, Léo Premier, DJ Sanderson, Fabrício, Lobo do Clu. Nossos brothers aí hoje vieram detonar com a gente aqui no Premier. Valeu mesmo, tamo juntos, garoto. Estamos ao vivo! Obrigado também pelo carinho de todas as meninas do Quilayal, junto com meu parceiro Robinho Light, o homem da Saveiro. Galera tá aqui com a gente, obrigado! Vamos junto, hein? Alô, Bandina, Confecções, lá de Moscou! E aí, só com o chutinho! Alô, Júnior Brasil, alô, Lucas, e com parabéns! Brasil. Olha a cocada, fala aí, vai. É cocada boa, não é? É cocada boa. E o quê? É cocada boa, não é? É cocada boa. Que boia! Bora, produção, bora, Edson Frank. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, vai, vai. Eu quero ver! Apaga a luz que tá liberada. E lá no barracão, lá no barracão, lá no barracão. Apaga a luz. Quem é do Clube do Remo, coloca a mãozinha no céu. No céu! E dá-lhe, que dá-lhe na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Ganhou do Palmeiras hoje, de 2 a 0. E a torcida do timão daqui, né, Chubica? E boidando! E boidando! Vai pra cima, meu Prime! Prime! Patrocinadores aqui comigo, meu grande parceiro Marcelo da MR Grifes. O cara que patrocina também, o Paulo Marito Mesmo, o DJ Iago mesmo. Tá junto com o Jonas! Fala, Marcelo, fala, Marcelo! É muita pressão, né, Marcelo? É muita pressão na tua cabeça, é muita pressão na tua cabeça, é muita pressão. Na... Alô, Cuxiú! E aí, Thalita? Olha, meu grande parceiro, Carlinho, DJ Carlinho. O Matheus! Na área! Na tua cabeça é muita pressão. Na tua cabeça. Eu adoro Belém do Pará. E até dei uma passadinha nas aparelhadas. Vem, meu Prime, vem, vem, vem. É Prime na veia. É Prime na veia. E aí? Premier Prime. Vai sarrando! Vai pra sarrando, vai! Vai, DJ! Vai, vai, vai, vai, vai, DJ! Vai, DJ! E boy da Santa Bárbara! Novinha! Jogando, novinha! Jogando, vai! Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano! Morena, jogando, novinha! Jogando, vai! Parabéns, novinha, tu ganhou! E aí, meus escaldados! Chocolate do Gol Preciso. Próximo domingo tem o prêmio aí, o Ouro Negro. No Luciano Schultz. Prêmio. Amaral. Prêmio. Prêmio Amaral. Prêmio. Amaral da Transcape. Prêmio do. Prêmio. Prêmio. Prêmio Amaral. Prêmio. Prêmio. Prêmio. Prêmio. Prêmio. Prêmio. Prêmio. Prêmio. Enlouquece! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, uso 16 toneladas. A última! Gércio Lima! Alô, Matheus! DJ Cardinho pressionando também! Sincero, joga a mãozinha no céu e dá-lhe na palma, dá-lhe na palma. Quem é sincero? Só quem é sincero aqui em Santa Bárbara. Cara do barracão aí, quem é sincero, dá um grito. Quem é sincero, dá um grito. E quem é safado, dá um grito. Fábio, Paulo, Aline, o Marcelo Pressão, minha amiga Nair, minha amiga Nair, a Denise, o Ednei, tá todo mundo com a gente. Ei, tava curtindo de boa, olha quem eu encontrei. Tava curtindo de boa, olha quem eu encontrei. A piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex, a piranha da minha ex. É o Prime! Prime. E mais tarde, Iago Mix se partiu, vira dos cabanos. Vai, DJ! Vai, DJ! Safadão! Eu não quero aniversário do meu parceiro, DJ Fábio, DJ Fábio. Safadão já dominando o setor. A mulherada já está no clima. Todas loucas pra pegar aquele tapinha. Então toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma e toma de tapinha. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. DJ Fernando, Gaiato e... Os hips se percebem, vão detonar, Gabriel. O agito é nós, Vanderlei, arrepia aí, gordinho. Vai, safadão, eu quero ver a família na pressão. Vai, safadão, eu quero ver a família na... E aí, minha tia Aline! E do Eletro, a gente... Estamos chegando lá em Macapá, meu irmão! Toma tua peia, toma tua peia. Bora GG, meu primo! Toma tua peia, toma tua peia. Eu gosto de apertar o play. Sabe por quê? Por quê? O barulho! O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. Eu vou te passar a fita, eu vou te passar a fita. Olha o chope! Fita, fita, fita, fita, fita. Alô, Melri! É chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita. É muito chope. É chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita. Um, dois, três, cinco. Chubica. Não dá mais. Chubica. Era uma briga em cima. Ele chocolate, o amaral da transcapa. Bora, Chubica. Briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado. Obrigado, família, que legal. Quem adivinha que me dá. O DJ Robinho tá na área. O Ubi da Samir, o Red também. Quem adivinha que me dá, que me dá, que me dá, que me dá. O DJ Matheus também tá aqui com a gente, meus amigos particulares. Bandida Neto Confecções também tá ali. Olha, Paulo, e tá chegando o aniversário do vereador. É Veraldo Lixo com a Paredão Luxuosa, Paredão lá em Marituba, tá toda a galera convidado. Galera do Premier Prime, tamo fechado junto com a galera aí do aniversário do professor, do vereador Everaldo Alencho. Alô, Júlio Digital. Domingo, dia 11, é nóis. Aniversário do vereador Everaldo Alencho. Tamo junto, garoto. Bora, Bruninho, bora, Bruninho. Vou ensinar inglês em forma de agradecimento. Sentou? Thank you. thank you, thank you. Esse quarteto é pressão, meu irmão. É moral. Mas não ganha o primote, não. De jeito nenhum, né, primote? Primote é a primeira dama da língua, gente. O Gaçu Miguel, o rei dos periquitins. E o Gaçu Henrique. Um dos nossos Gaçus, o viciado da empresa Prime. Bora, Gaçu Henrique. Olha o blackout. Santa Bárbara! Bora, Paulo! Bora, meu parceiro! Vamos pra cima! Joga pra endoidar, então bora endoidar. E boida, e boida. Você me deixa doido. Premier. Premier de Mosqueiro. E aí, meu parceiro Wellington. Tamo junto sempre. Para Chubinga. Os escaldados, obrigado, chocolate. Chocolate. Tamo junto! Me doida! Me doida! Me doida! Espere porreta! É o quarteto, papai! É forte esse quarteto, DJ Fabrício! Léo Primeira, Léo Puto Cunha e o DJ Sanderson! Passe hoje com a gente, obrigado, viu, Fabrício? Ou marcava lá na Cavalcante, viu, maninho? Alô, Marito Benço, Iago Benço, pra gente formar o quarteto junto com os DJs do Premier lá na Cavalcante Mosqueira, viu, maninho? Alô, Dinamo! Jonas! O meu amigo Marcelo Lopes tá aqui comigo também, né, Marcelo? Um dos patrocinadores do Paulo Marito Benço tá na área. Alô, DJ Carlinho, Brechinho, Brechinho, DJ Matei, Matei! Pra cima, Iba! Obrigado, quarteto. Valeu, Fabrício. É nóis. Simples, né, mãe? Pode crer. Na Premier. Esse tem história na Premier. Mais fácil. A família Premier. Lá é o Premier. É o Bundo Gol. Chama. Júnior Play do Belizão. Júnior do Belém, adivinha. Júnior! Estamos ao vivo! Hoje é dia de rave. Só se for tiver lá, vagabundo. E aí, dona Maria? Só quer comer minha filha. Sua filha tá bem, Dona Maria, sua filha tá bem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Amaral da 3K, tá com a gente, bora, Amaral. Obrigado, obrigado, viu, Maninho? Amiga é nóis. Chocolate do Gol, pressão. A minha triga, mas não quebra. Obrigado, tio Bica, do Bado Espera. Meus amigos particulares, galera que veio escutir o Prime do Luciano Esglúcio. Bora, Paulo, tamo chegando lá pelo Bado Tio Bica. Me vem aqui a essa hora. Pra fazer uma super onda por lá, viu? Obrigado, chocolate do Gol, pressão. Eu garanto. Me esqueci o nome dele, é o Uau. Uma dedadinha na sua pepeca, né? Bora, Júnior, vai, vai, vai, vai. E tá chegando o aniversário do DJ Júnior Brasil, dia 3 de março, na boate Bradock Mix em Santa Isabel, Saveiro Red, Lucas Incomparável, participação Iago Mix, e domingo dia 4, Balneário Toca da Cutia, né Júnior? É nóis, é a Saveiro Red, aniversário do Júnior Brasil, Iago! Olha a pressão, meu Prime! Ativou! Jesse Lima! Hoje é Marcelinha de Quebrinha. E o DJ Matheus. Nova e toma o DJ Carlinha. E o Matheus! Ele gosta, ele gosta. Hoje eu tô querendo. Te solta, Matheus. Pra ousadia, eu vou pro bailão. Já! Atrás da danadinha. Aí, colher. Pro bailão. Atrás da danadinha. E aí, Lucas Incomparável. Vamos chegar aí, Juninho, comigo, Lucas. Que hoje eu tô querendo. Bete Aleng lá de Macapá, Bete Lima. Eu vou pro bailão. Alô, Jesse. Eu vou. Bora, Timão, bora, Timão. É Prime na veia. A onda agora é Prime. Olha o Prime. Prime. Malandra. Gino. Tá louca, tô brincando com bumbum. Vai, bumbum. Gino, vai. Gino, vai. Vai, malandra. Vai. Tá louca, tô brincando com bumbum. Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Pra cima! Se aguenta. Se te olhar, desce e fica. Bora, Lopes! Bora, Marcelo Lopes! Tá se rebola gostoso, limpinho na minha olhada, eu te pego de jeito. Deixa eu começar embrasando. Cadê o Jonas? Ué, taca, taca, taca, taca. Se rebola gostoso, limpinho, te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando. Fala, bandido, amado confecção! Olha aqui do meu lado também, meu grande amigo, meu parceiro, aliás, meus amigos, na verdade. Meu amigo Raif, do Ancado Pedrão. Alô, Patrícia! É registrado, viu, Raif? Pra rolar o CD lá na Saveira. Tá ligado? Fala, Patrícia! Como é o nome dele, Raif? Lucas, Lucas do Angado Pedrão e Lucas Incomparável. Tá toda a galera aí com a gente. Equipe Serra! Vai, malandro, show me some. Amigo Robinho, o DJ Robinho da Saveiro Red. E a família aqui legal, é o Robinho do Tisconde, eu te acho, viu, pai? Olha o Bucanha! O Bucanha, o Mané do Premier, tão aqui! Vai! É no baile do Matheus! No baile do Matheus ela se solta. No baile do Carlinho ela se solta. Inconsequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente e dá uma assada nervosa. Agora. Próximo domingo tem Premiar e Ouro Negro aqui no Luciano Clube. A gente convoca todos os seguidores do Prime pra essa super festa. Domingo em Santa Bárbara. É o Prime. É Prime. Bora, chocolate, parceiro. chocolate, bora chocolate. É muito bom, pressão. Fica, baixo quebra. Comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo. Canta aí, vai. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Filme! Me deu um tênis de presente. Bora, Marcelo. Falou que a rotina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o chocolate gosta. Bicho, tá rolando pra para dançar, Santa Bárbara! O seu amor deixa de ser pião, ouve moda, meu pião. Não deixa, não deixa, não deixa. Agarra o meu chapéu pra usar gel, deixa usar. Não deixa, não deixa. Que dancinho! Deixa de ser vaqueiro, biforró, petulinho. Passagem de Iago Mix lá na Vila dos Cabanos. Lá no Point da Malcriada, aniversário do meu parceiro Pablo Chibre. Vamos lá! Lucas Incomparável da Rádio Jovem FM e da Saber o Red. Alô, Lucas! Sobe aí no comando do Prime, vai! Eu amava meu cavalo, pelô do primórdio. Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado. Alô, Raif! Bora, Patrícia! Falou que a rotina não combina mais com a gente. Cachorro Miguel! Menina indecente. Aí não aguentei, falei que o coração sente. Vai! Vai! Para de sofrer de gravações, gravando tudo ao vivo. Pra partir de segunda-feira, esse CD de Santa Bárbara nas redes sociais, viu? Pra você baixar à vontade no YouTube também. Pode crer. Estamos gravando ao vivo. Chama aqui com a gente o meu amigo DJ Lucas Incomparável da Saber o Red. Por aqui com a gente hoje curtindo o Premiere. Alô, meu DJ Lucas! Beleza, meu parceiro Iago Mix. Festa bonita, festa legal, festa bacana hoje. Lucas Incomparável hoje fazendo aquela presença vai d'égua. E aproveitar para convidar a galera que dia 10 tem a nossa carreta Saber o Red, pra saco de tudo. Participação do meu grande parceiro Iago Mix. Saber o Red original, meu irmão! A gente chega pra saco de tudo, Iago Mix! Dia 3 e dia 4, aniversário do Júnior Pressão, meu irmão! A nossa carreta vai saco de tudo na boate Bradock Mix! Dia 3, dia 4, a gente vai até a Vila do Cupuaçu, garoto! E aí, Paulo? Meu parceiro Raif também tá voando ali com a gente, obrigado, valeu! Forte abraço, Ari! DJ Lucas! Daqui a pouquinho o Júnior Bração chega junto. E a morena tá que tá, a lourinha tá que tá. O Tietê vai dançar. Então, e aí, Tchalê? E a morena tá. Arlene, vamos falar, Arlene Cruz. Estamos chegando lá em Macapá, viu? Ai. Encostado, encostado, encostado. E joga a bola pro ar. Encostado, encostado. Ai. E joga na bunda pro. E quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei. E quando vi essa morena, te juro, me apaixonei. Quando vi essa lorena, confesso, me apaixonei. E pra ficar o clima gostoso, que me sinta já. Quicado, sentado, e sarrado. E joga na bunda pro. Quicado, sarrado, e sarrado. Para Júlio Digital! Como meu nome eu te confesso. O Júlio Play Júlio também tá por aqui com a gente. De Marituba! Aí, João! Já se liga, alô, Carlinhos! Ai, nossa flor! Carlinhos de Marituba! Olha a morena que tá, alô, Por aqui, meu grande parceiro DJ Júlio Pressão. Também vai dar um toque pra galera. Alô, Júlio, garoto! Como é que tá, meu DJ? Encostando, vai, encostando, encostando. Tudo certinho, Iago? Encostando. E a festa está maravilhosa. Sucessos do Natal. Graças ao Papai do Céu aí. A toda assessoria. E a presença com a gente já invadindo. O nosso primeiro mosqueiro. Já chegando aqui em Santa Bárbara. Já estremecendo, maninho, maninho. E a gente vai convidando a toda assessoria aí a chegar invadindo o aniversário de liberação. O próximo sábado, o Nabo Arte Veradoc Mix. Vai ser pressão total, DJ Iago no prêmio de Prime. Valeu, Juninho! E a novinha tá pedindo pra tocar o pedaço. Tá o sucesso, novo logo tinha sensação. E ficou top porque a banda é sua enganada. Eu acionar o metal. Aí do senta, vai! Senta de certo, senta pra. Senta aí, relaxa, vai. Tá sendo em casa agora todo dia, vai. Eu disse senta, senta, senta e relaxa. Agora. E aí, meu descontado! E a novinha tá pedindo pra tocar. Sucesso novo, louquete. Que o chuto apareceu, foi agora. Alô, Raí, vi. Alô, Patrícia, alô, Lucas. Ai, ai, ai, ai, ai, mamãe. Não faz isso, não. Galera do Mangado, Pedrão, garoto. Tem moral, tem moral. O Domingo Ouro Negro e Premier, viu? Pra galera curtir, pra galera dançar, é o Premier em Santa Bárbara. Alô, Tchumi. Onde eu vi você, em sonho, em sonho. Onde eu te beijei, Premier! Aos meus pés. Bora dançar um pouquinho, Bora de sofrer de gravações, é Lautinho! Poder te tocar. Sonho, jamaicano, sonho, o alagoano, coreano, como é o negócio? Meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, se me acordar, nós tão longe, por ti eu vou aos limites. Olha meu parceiro de Mão Franço, J. Lopes! Da flor da galera! Aos limites, vou. Onde eles estão, hein? Aos limites, estão aqui. Vou aos limites. Bora dançar um pouquinho, vai! Vida assim! Bora, Tchubica! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho é realizar. E aí, Dalida! Meu sonho de viver com você. E a Tia Lene vai levar esse CD lá pra Macapá, viu? Nós todos sem se acordar. Nós todos por ti eu vou aos limites. Te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tudo é a paixão de um. Uma sequência diferente tocada pelo Iago. Iago Mix. Iago Mix. E bora da Santa Bárbara. E dança para um xiriri com você. Não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Pra curtir, vai! Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Vem, meu DJ, e a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá. Já 31 de março, dia 1º de abril. Iago Mix lá em São Miguel. A gente dança. São Miguel do Guamá, participação lá na. Coladinha em mim. No Sonzão. É um passinho pra lá, são dois passinhos. Do Gaia Saldi. Sei que você vai gostar. Que rompendo essa fronteira até São Miguel do Guamá, lá no Gaia Saldi. Toda a galera já na expectativa. Tá chegando, tá chegando, garoto. Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Tchê. É Prime na veia. Fala de novo aí, vai. É Prime na veia. Premier. Sozinho eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Chama. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. E dança! Quero, por favor, dançar contigo. Muito obrigado, toda a galera, que apesar de muita chuva, vieram aqui no Luciano dos Clubes de curtir o Premier Prime. Eu, eita, maravilha. Segura. Segure forte a minha mão. Lucas, você tá no Prime, garoto! Prime! Detona, Iago! Deixa comigo! Andei no meu país para encontrar você. Terezinha, São Luís, a ilha do amor. De uma pessoa maior, a Cabo Salvador. Chupa! Olha a menina! A menina da janela fica sempre a me olhar. E eu? Eu quero falar com ela. Eu preciso. Vai, amor. O meu amor. Xa é, xa é. Ela. O meu calor. Dá, Iago. Vou dar todinho pra ela. Pra quem? Só pra ela. Pra quem? Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Mas tem que tocar, não tem? E dança! Dani Mega Sonzão Premier! Pra cima! 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. Fala, Chumica! O relógio, quantas horas enquanto eu conto no... Paulo Marito Bias, recepcionando nossos amigos. Chocolate do Compressão. O Amaral! É o Amaral! Eu vou aguentar. Tô ficando louca só de imaginar. E já pensou? O ar-condicionado na 15, a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que você tá esperando? E o quê? E já pensou? O ar-condicionado no piso, a gente zoando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Banda 007. Eu quero ver a galera dançar assim, galera! Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje. Premier. De camisa larga e boné pra trás. Para Júnior Pressão! E na hora da novela. Que... Prepara que sábado vamos com tudo lá pra Santa Isabel, viu? Eu durmo direito. Sua... Vamos botar pressão na Saveiro Ré! O que ela mais fala é. Que... Aqueles graves que aguente o Iago, viu? Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa, Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadinha. Essa minha. Não sei. Muito cuidado, viu, Tchê? Maria. E aí, Bertinho? Namorar a sua filha. Vai Júnior Play. Ousadinha. O Matheus Mix e DJ Carlinho, Timão. Já sei. Um jogo fora o pincel. Zero, zero, sete. Já! Me desculpe vir aqui desse jeito. De caçado! Traje de maloqueiro. Essa mão. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz três dias que eu não durmo direito. Olha a equipe Serra do Premier! Deixou desse jeito. Eu tava com tanta saudade da equipe Serra. É brava, mas hoje eu não. Edson Franco, tá louquinho! Pra casa, Dona Maria. Deixa eu namorar a sua. Quem foi que o Quirinho deu uma dedada que quebrou o dedo dele, hein? Desculpando a ousadinha. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadinha. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus me deu um jogo forte. Ela tá acabando com você, isso porque é DJ Iago Mix. Ela não suporta a gente junto, aí ela desconta em... Uhul! E é culpada se esse amor não foi além. É só porque não é amor. Para dançar, Santa Bárbara! Eu queria dizer pra ela que ela é nova, inteligente, tem tudo pela frente. E aí, meus escaldados? A gente, mas ela tá fazendo de... Vem aqui, me braga também! Os primos! Superar não é tão fácil, mas se torna necessário. E por questão de honra, eu fosse você, deixava-se enterrado. Olha a equipe Braga! Tem que seguir! Equipe GDL também! Não tô jogando na sua cara, não. Não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz. Porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Não tô jogando na sua cara. Pedro Lucas e toda a galera da Baixada também. Hoje eu tô tão. DJ Carlinho! Porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz. Então se ame mais. Vai DJ, vai DJ, vai DJ. Dá pra galera dançar. E a seguinte, guitinha. Vamos lá, família. Já faz tempo que a gente não se vê mais. DJ Paulo Maridoê. Desde um tempo atrás. Faz tempo que eu não sei o que é cair. Tamo junto, tamo junto. Bate o bico. Sua solidão usou, bateu na minha. Em breve, Iago Mix e Paulo Maridoês. E toda vez que eu. Lá no bar do Tchubinga. Lembrava de você pra mim sorrindo. Nessas horas que eu queria estar. Essa é a. Já é uma das mais tocadas em todo o estado do Pará. E em todo o Brasil. Achar que nosso amor já tinha virado rotina. Segura aí! Mal sabia eu que já estava apaixonada. E sem você eu fico com a cabeça virada. E ver você com outra aqui. Sabendo que já me esqueceu, mas eu não te esqueci. Sei que o destino surpreende muita gente, mas já tô indo embora, não vou chorar na sua frente. Você pra mim, amor, foi tudo. Não vai ser fácil encontrar um bom substituto. Iago, meu amigo Jonas, aqui comigo. Meu amigo Marcelo da MR Grips, um dos nossos patrocinadores, segue com a gente. Bora, Marcelo! Banda 007. Detona, vai! Pensei em você, sou Tchubinho Amaral. Chocolate. Pensei em tudo que me fez. É pressão, chocolate com pressão. A trinca mais não quebra também, né, maninho? Pode crer. Ei! É nóis. Se é pra morrer que eu morro. DJ Matheus, DJ Carlinho. Se é pra sofrer que eu sofro. DJ Carlinho, pressão. Vai cair não de amores por você. DJ Lucas, incomparável também com a gente. Bora, Lucas! Fazer pirraça. O Raif, a primeira dama. Lá do hangar do Pedrão, né, maninho? Eu não quero nem de graça. E aí? Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou. E o garçom nas meninas. Opa, se não dá, não existe. É demais pra mim. Eu tô ficando. Olha, Paulo, eu não queria falar. Prometi que nunca mais ia. Mas o Lucas tá sofrendo de amor, viu? Ixi, Maria. Foi tirando a roupa assim. É, Lucas. É sofrência de verdade, meu irmão. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Ainda mais se eu jogar, sai daqui! 007. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi. Aí eu com a mãe Dum agora. Até tentei, não consegui. Alô, Jesse Lima! Me deu vontade de. Gente, mão! O Júnior Play lá do Belenjão. Que eu dou, meu dom, gói, choro. O comandante do Belém Alimento tá aqui comigo, né, Júnior? Vida... É o homem do uísque. E aí que eu vou beber. Chumão, bateu a bola hoje, Chumão. Enriqueci. Mais ou menos. Ah, Matheus. Ai, que saudade. Chuva. Que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade. Do olha, Chumão. Segunda-feira arruma as malas que a gente vai pra Goiânia, viu? Eu vou morrer de amor. Viu, Beth? Saudade do caramba. Tudo certo. Oh, o coração. A volta. Eu já sabe. Acabou. Ai, que saudade. Tudo por conta. Caramba, que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Bora, Paulo. Tá amarrado. Banda 007. A mão no copo e o cotovelo. Meu amigo Marcelo, Marcelo Lopes, homem da MR Gripe, Viago. Um dos caras que patrocina o Paulo, patrocina o Iago, que patrocina a empresa Premier. Ele tá aqui comigo, junto com o Jonas. E o homem que prepara o uísque da galera, da Jonas? O Dino Boy. Jonas! Como é que tá o uísque do John? Do Dino, como é que tá? Ai, que saudade já. Do caramba que eu tô. O coração não entendeu. Já foi, né? Acabou. Ai, que saudade do caramba. Alô, Primordi! Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que Edson! Saudade do caramba que eu... Edson Frank! O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do... Agora. Gravações. Áudio, vídeo.